Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui outra vez com o Café Brasil no seu radinho. O programa de hoje vai discutir a agonia de alguns professores diante de alunos que não são exatamente o que eles esperavam que fossem. E para abrir, uma frase sobre educação do fabulista grego Esopo. Não se pode censurar os jovens preguiçosos quando a responsável por eles serem assim é a educação dos seus pais. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. E vamos abrir o programa com um texto de Nailor Marques Júnior, professor de literatura brasileira em Maringá, no Paraná. O Nailor é palestrante e autor de vários livros. O texto chama-se Eu Sou o Palhaço. E ao fundo, você vai ouvir Egberto Gismonti com Palhaço, uma das mais lindas melodias já compostas neste país. Diz uma história que numa cidade apareceu um circo e que entre seus artistas havia um palhaço com o poder de divertir, sem medida, todas as pessoas da plateia. E o riso era tão bom, tão profundo e natural que se tornou terapêutico. Todos os que padeciam de tristezas agudas ou crônicas eram indicados pelo médico do lugar para assistir ao tal artista que possuía o dom de eliminar angústias. Um dia, porém, um morador desconhecido, tomado de profunda depressão, procurou o doutor. O médico, então, sem relutar, indicou o circo como o lugar de cura de todos os males daquela natureza. O homem nada disse. Levantou-se, caminhou em direção à porta e, quando já estava saindo, virou-se, olhou o médico nos olhos e sentenciou: "Não posso procurar o circo? Aí é que está o meu problema. Eu sou o palhaço." Voltando ao texto do professor Nailor. Como professor, eu vejo que às vezes sou esse palhaço. Alguém que trabalhou para construir os outros e não vê resultado muito claro daquilo que faz. Tenho a impressão que ensino no vazio, porque depois de formados, os meus alunos parece que se acostumam rapidamente com aquele mundo de iniquidades que combatíamos juntos. Parece que quando meus meninos e minhas meninas caem no mercado de trabalho, a única coisa que importa é quanto cada um vai lucrar, não importando quem vai pagar essa conta e nem se alguém vai ser lesado no processo. Isso vem me assustando cada vez mais, desde que eu repreendi numa conversa com alunos o comportamento do cantor Zeca Pagodinho, naquele episódio da Guerra das Cervejas, e quase todos disseram que o cantor estava certo, pois tontos foram os que confiaram nele. "O importante, professor, é que o cara embolsou milhões", disse-me um. E o outro disse: "Daqui a pouco ninguém lembra mais. No Brasil é assim, e ele vai continuar sendo o Zeca, só que um pouco mais rico." Todos se entreolharam e riram. Quem já não viveu um amor de verão, até tentou e descobriu que era ilusão. Coisa de momento que balança o coração, mas meu amor não tem comparação. Fui provar outro sabor, esse, mas não lavo meu amor. Voltei, fui provar outro sabor, esse, mas não lavo meu amor. Voltei. Sem ela não tem papo, o pacote não dá liga. Sem ela não há festa, ela refresca minha vida. Cair em tentação pode ocorrer por qualquer um, mas grande amor só existe um. Fui provar outro sabor, esse, mas não lavo meu amor. Voltei, fui sabor. Eu sei, mas não lavo meu amor. A cerveja que o Brasil ama. Mas não largo meu amor. Voltei. Aprecie com moderação. Aprecie com moderação. Dito pelo Zeca Pagodinho, isso é coisa só no Brasil, só no Brasil. Você ouviu Amor de Verão com Zeca Pagodinho. Será que isso é um samba, hein? O que é isso? Isso é uma propaganda, é um jingle. Composto pelos publicitários Nizanguanais e Paulo César Bernardes. Fazia parte de um anúncio da Brahma, que procurava ridicularizar a nova skin e a sua campanha que pedia às pessoas que experimentassem um novo sabor. O comercial foi ao ar numa sexta-feira, e o Conselho de Regulamentação Publicitária, o CONAR, somente poderia ser acionado na segunda-feira, enquanto o comercial podia ser veiculado livremente durante o final de semana. E o Brasil assistiu, rindo e brincando, mais um espetáculo em que a ética é jogada pelo bueiro. E a reação foi bem brasileira. A gente riu. Voltando ao texto do professor Naylor Marques. A pergunta é: é possível, pela lógica, que todo mundo ganhe? Para alguém ganhar, é óbvio que alguém tem que perder. A lógica é guardar o troco a mais recebido no caixa do supermercado. É enrolar a aula fingindo que a matéria está sendo dada. É fingir que a apostila está aberta na matéria dada, mas usá-la como apoio enquanto se joga forca, batalha naval ou o jogo da velha. É cortar a fila do cinema ou da entrada do show. É dizer que leu o livro quando ficou só no resumo. É marcar só o gabarito na prova em branco, copiando do vizinho, alegando que fez as contas de cabeça. É comprar na feira uma dúzia de 15 laranjas. É bater num carro parado e sair rápido antes que alguém perceba. É brigar para baixar o preço mínimo das refeições nos restaurantes universitários, para sobrar mais dinheiro para a cerveja da tarde. É arrancar as páginas ou escrever nos livros das bibliotecas públicas. É arrancar placas de trânsito e colocá-las de enfeite no quarto. É trocar o voto por benefícios. É fraudar propaganda política mostrando realizações que nunca foram feitas. É a lógica da perpetuação da burrice. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever. Malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que tá com dinheiro e não se compara com o Zé Mané. Malandro de fato é um cara maneiro que não se amarra em uma só mulher. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Pode escrever. Malandro é malandro, mané, mané, olha aí. Pode escrever. Já o mané, ele tem sua meta. Não pode ver nada que ele cagueta. Mané é um homem que moral não tem. Vai pro samba pra quer e não ganha ninguém. Está sempre duro, é um cara azarado. E também puxa o saco pra sobreviver. Mané é um homem desconsiderado. E da vida ele tem muito o que aprender. E malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Aí, mané, você tá ouvindo malandro é malandro, mané, mané, com Bezerra da Silva. Muito antes do gangsta rap americano e do próprio hip hop nativo, o partideiro Bezerra da Silva já transmitia do outro lado da fronteira da guerra civil não declarada no país. Aos poucos, o pernambucano proveniente da Escola do Coco, a mesma de Jackson do Pandeiro, foi afiando o repertório colhido entre autores anônimos, alguns clandestinos, nas bibocas e tendinhas da periferia carioca, até transformar-se num clássico. Mané, ele tem sua meta, não pode ver nada que ele cagueta. Mané é um homem que moral não tem, vai pro samba, paquera e não ganha ninguém. Está sempre duro, é um cara sarado e também puxa o saco pra sobreviver. Mané é um homem desconsiderado e da vida ele tem muito o que aprender. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Vamos voltar ao texto do professor Naylor. Quando um país perde, todo mundo perde. E não adianta pensar que logo bateremos no fundo do poço, porque o poço não tem fundo. Parafraseando Schopenhauer: não há nada tão desgraçado na vida da gente que ainda não possa ficar pior. De nada adianta o conhecimento sem o caráter. Que nas escolas seja tão importante ensinar literatura, matemática ou história, quanto decência, senso de coletividade, coleguismo e respeito por si e pelos outros. Então, uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo, e vamos todos rindo e afinando o coro do "se eu livrar minha cara, o resto que se dane". Enquanto isso, o Brasil de Irmã Dulce, de Manuel Bandeira, do Betinho, de Clarice Lispector, de Chiquinha Gonzaga e de muitos outros heróis anônimos que diminuíram a dor desse país com a sua obra, levanta-se, caminha em silêncio até a porta, vira-se e diz: esse é o problema, eu sou o palhaço. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço, foi esse o meu amargo fim. Cara de gaiato, pinta de gaiato, roupa de gaiato, foi o que eu arranjei pra mim. Estavas roxa por um trouxa pra fazer cartaz. Na tua lista de golpista tem um bobo a mais. Quando a chanchada deu em nada, eu até gostei. E a fantasia foi aquela que esperei. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço, pela mulher que não me quer. Mas se ela quiser voltar pra mim, vai ser assim. Cara de palhaço, pinta de palhaço, até o fim. E aí, hein? Você tá ouvindo Palhaçada, de Luiz Reis e Haroldo Barbosa, com Miltinho. Miltinho, eu era moleque e não conseguia compreender aquele bigodinho, aquela vozinha. Na década de 40, Miltinho integrou diversos grupos vocais e chegou a viajar aos Estados Unidos acompanhando Carmen Miranda. Em 1960, lançou seu primeiro disco solo, iniciando uma carreira de enorme sucesso marcada pela voz anasalada. Gravou mais de 100 discos, mas na década de 70, com o declínio do seu gênero musical, saiu de cena nas grandes capitais, concentrando suas apresentações em cidades do interior. Miltinho no Café Brasil. Cara, cara, cara de palhaço, pinta, pinta, pinta, pinta de palhaço. E a roupa? Pela mulher que não me quer. Mas se ela quiser voltar pra mim, vai ser assim. Cara de palhaço, pinta de palhaço, até o fim. Que delícia! Eu recebi um texto que fala da reação de um professor para com seus alunos que faziam bagunça durante a aula. Ao fundo, você vai ouvir Paulo Amorim tocando Dois Estudos, de Radamés e Nhatalí. Dizia o professor: desde que comecei a lecionar, e isso já faz muitos anos, descobri que nós, professores, trabalhamos apenas 5% dos alunos de uma turma. Em todos esses anos, observei que de cada 100 alunos, apenas 5 se tornam profissionais brilhantes e contribuem de forma significativa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os outros 95% servem apenas para fazer volume. São medíocres e passam pela vida sem deixar nada de útil. Se vocês prestarem atenção, notarão que de 100 professores, apenas 5 são aqueles que fazem a diferença. De 100 garçons, apenas 5 são excelentes. É uma pena muito grande não termos como separar esses 5% do resto. Pois se isso fosse possível, eu deixaria apenas os alunos especiais nesta sala e colocaria os demais para fora. Então teria o silêncio necessário para dar uma boa aula e dormiria tranquilo sabendo ter investido nos melhores. Mas, infelizmente, não há como saber quais de vocês são esses alunos. Só o tempo é capaz de mostrar isso. Portanto, terei de me conformar e tentar dar uma aula para os alunos especiais, apesar da confusão que estará sendo feita pelo resto. Claro que cada um de vocês sempre pode escolher a qual grupo pertencerá. Obrigado pela atenção e vamos à aula de hoje. Que paulada essa do professor, hein? Pois um escritor chamado José Ingenieros escreveu muito tempo atrás que o mundo é feito de gênios de um lado e de idiotas do outro. No meio, bilhões de pessoas que usam o bom senso, seguem as normas, atuam por consenso, as pessoas medíocres. São medíocres na medida em que estão no meio, na média, fazendo tudo aquilo que delas se espera. Muitos medíocres estão próximos da genialidade, outros da idiotice. Aquele professor alertou os alunos para que percebessem em que metade estariam, entre medíocres e idiotas ou medíocres e gênios, hein? Gênio? Por falar em gênio, escuta só isso aqui. Só Roberto Carlos com O Gênio, de Getúlio Cortes, lançada nos anos áureos da Jovem Guarda, num disco que trouxe como principais sucessos Eu Te Darei o Céu, Nossa Canção, Querem Acabar Comigo, Namoradinha de um Amigo Meu e Negro Gato. Faz tempo, né? Mas não sabia que o gênio era malandro demais. Conquistou meu broto me passando pra trás. E falso era o dinheiro que ele me arranjou. E daí, hein? Tá gostando do Café Brasil? Quer baixar para o seu computador, hein? Quer ter o texto que eu usei aqui? Então acesse www.lucianopires.com.br, que você encontra tudo lá. Pois é, cabe a nós, que desempenhamos um papel de formadores de opinião, refletir sobre a nossa responsabilidade na sociedade. Não precisamos de um país de gênios. Precisamos de um país com a maioria de pessoas acima da mediocridade, capazes de escapar da estúpida combinação deste começo de milênio, a mídia sem compromisso com o futuro e um sistema educacional estagnado que tentam transformar o Brasil num país habitado por uma maioria de medíocres idiotas. Não sei se a história daquele professor é verdadeira, mas eu concordo com cada palavra do que ele disse. Café Brasil! Pois o Fernando Leão, que é professor e escreve nas iscas intelectuais do meu site, tem uma ideia a respeito da questão da educação no Brasil. Ele quer lançar o IDEBIL. Ao fundo, você ouvirá Anos Dourados, de Tom Jobim, uma homenagem a um tempo em que estudar era coisa séria. O texto de Fernando Leão diz: como dizia uma amiga querida, só se fala de outra coisa. Saiu o resultado do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado, gerido, aplicado e difundido pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Assim como o Enem, o Saeb, o Sarep ou qualquer outro índice, o resultado é desastroso. Não importa a metodologia, nem a faixa etária, nem a região ou o tipo de escola, o resultado é sempre o mesmo. Às vezes me parece que o MEC age como aquele garoto que, ao saber que o monstro vai aparecer no filme que assiste na televisão, muda de canal para não enfrentar o problema. O resultado do novo indicador da nossa ineficácia educacional só vem a confirmar a inevitável falência do projeto educacional do governo. Não importa qual seja o governo, Lula, Fernando Henrique Cardoso, que foi quem começou com isso através do ministro Paulo Renato, avalia-se, diagnostica-se, mas ações que é bom nada. E se é assim, eu proponho a criação de um novo indicador, o IDEBIL, Índice de Debilidade de Formação Acadêmica. Quanto maior a debilidade, maior o índice. E aí poderemos rapidamente chegar às metas do governo, sair de 3,2 para 8,0 ou 9,0 rapidamente. Já que é para mudar de nome, proponho também a mudança do nome do instituto que gerencia o IDEBIL, que seja o INEPTO. Nome mais adequado à política pública de educação neste país. Além de tudo, eu pouparia o educador Anísio Teixeira ter o seu nome associado a essa qualidade de pesquisa. Dentro da educação, tem-se a impressão de um diálogo de surdo e cego com o mudo. Não é que não se entendem, mas que não conseguem sequer manter contato. Os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, indicam um caminho, qual seja, da autonomia. Já as avaliações são formais, conteudistas. Avaliar o quê, afinal? Ou o próprio MEC se entende e fala uma linguagem única, ou o IDEB, mesmo com um novo plano já chamado de PAC da Educação, continuará com os mesmos números. Infelizmente. De 3 anos mais ou menos, na hora de dar o recibo, o tropeiro foi dizendo: cuidado com esse macho, que ele tem fama de ser perigoso, por ter matado um peão. O nome do burro ficou criminoso. O macho se estremeceu, apertei a barrigueira, o meu burrão se encolheu. Pulei em cima do burro, o povo de perto de medo correu. Mas qual o que, minha gente, pagão que me aguente ainda não nasceu. E é com o gaúcho Teixeirinha e seu burro Picasso que encerramos o Café Brasil de hoje. Então, hein? A raiz é a educação? E o que é que você vai fazer a respeito, hein? Eu tô procurando. Cortei a crina do burro. Com o Lala Morena na técnica, produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos Teixeirinha, Zeca Pagodinho, Paulo Amorim, Egberto Gismonte, Bezerra da Silva, Roberto Carlos, Tom Jobim, Nailor Marques e Fernando Leão. Gostou, hein? Quer baixar para o seu computador? Então acesse www.lucianopires.com.br ou ligue para a operadora 11 8685-8124 e deixe o seu recado. De novo, operadora 11 8685-8124. Gosto muito de dinheiro, 5 mil cruzeiros. E para terminar, mais uma frase sobre educação, dessa vez do historiador inglês Edward Gibbon. Todo homem recebe duas espécies de educação: a que lhe é dada pelos outros e, muito mais importante, a que ele dá a si mesmo. Você acaba de ouvir Café Brasil, com o escritor Luciano Pires. Café Brasil.